Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos ei. Uma vez. Isso aí vai pro Fabrício do Amor e dá valor, hein? Seu olhar tá canoa. Tão diferente. Quem te vê? Não me vê um pouquinho assim. Boa noite, prefeito. Boa noite, Guamá. Boa noite, Juninho. Estamos por aqui. Vamos lá. Não vê que eu estou a vir. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. O parceiro Gago da Pista Negra com a gente. Ele além de presentes. Jaque com Michel. Que queria ao menos. Amigo Douglas, nosso casal DJ. Alô, Josiane. O amigo Tio Pé, a Kelly, já com a gente também. Um abraço do Michel. A gente chega junto aqui hoje, sabadão do amor. A Jaque liberado. Olha o casal. Titio, Márcio de tia Ellen, tá aqui com a gente. Paulo André, bora Paulo André. O homem do carro forte. Bora Sagino. As meninas Freeboy com a gente. Bora Negão. A nossa equipe Sal com a gente. Olha o Sal, o velho Sal do Jurura. Não vê. Amigo Cleito, Cleito da Guanabara com a gente, Tião do Sal. Presidente Geando, velho Sal aí, ó. Obrigado, hein? Tanta ternura. Bora no céu! Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Me sei. Essa noite eu não dormi. E quem? Você. Amigo Miltino, bora Miltino! Alô, Bill da Nike, tá com a gente! Amanhã tá na Top Show com o Michel, bora Bill! Um pedaço do infinito entre beijos, abraços e. Bora, filho do Tigrão! Com estrelas no teu corpo. E o Caboquinho do Guamá com a gente, bora Caboquinho. Velha guarda, hein? É gostoso demais. Amar você é gostoso. Meu Andrei dançarino, bora Andrei. Pelo bem que nos faz. Pai Sandu. Gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto. Olha o Bill da Nike, Tião com a gente. Tá por aqui, segunda-feira passeio, hein? Bora, Jean! Como é que é, Jean? Aí do Velho Sal, meu irmão. Fábio Varejeiro. Bora, dama! DJ de Selma Serrão. Tá com a gente, bora de Selma. Tá por aqui com o Michel. Ela é o maridão, hein? Só pensando em você. Descobri no teu abraço um pedaço do infinito entre beijos, abraços e gritos. Põe estrelas. Suzy Gouveia. Bora, Suzy! Tá por aqui com a gente no Sabadão do Amor. A gente vai tocando assim. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que... A Alô, parceiro Arildo, o artilheiro do Velho Salgo-me. Quanto existia ilusão. Dance, dance. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não... O Abacate, os dançarinos com a gente, o Abacate. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser... Amiga Tieto, Nego com a gente. Bora, Tieto! Tarde demais. Tá tarde, né, meu irmão? Eu já refiz meu caminho. Tarde. Bora, Diego. Demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Nossa, parceiro Ivan aí, rebelde. O homem do Fox, alô Ivan. Você sentirá que eu posso ser de... O amigo G, família Souza Castro, bora G. Tarde demais. Ele gosta, hein? Eu já refiz meu caminho. Meu parceiro Lazico, Boca. O Lazico não tá aí, mas o Boca tá. Você já perdeu meu carinho. DJ! Tarde demais. DJ! Ailton! Bora sim! Ó. Ei, ei. Bora tocar, bora! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento. Amigo Júnior! Aí no Camarão Graúdo com a gente, bora Júnior! Aqui na Prefeitura. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Vem o parceiro G. E o parceiro Daniel tá com a gente, só na mão. Só vai dar. Olha a equipe do Velho Sal. Pensamento. O homem do carro forte. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu. Meu parceiro Deca do Barão tá por aqui com a gente na Prefeita. Alô, Deca! Deca! Quantas luas eu vi passar. Toma! Quantos dias eu vi nascer. Essa é uma, né, meu time? Quanto tempo pra te encontrar. Bora, Ailton! Quanto tempo, né, Ailton? De nosso casal da Terra Firme. Alô, Carlino! Que toda a vida eu. Sua amiga Maiara, hein, meu irmão, tá aqui. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Olha, Ivan do Fox aí! Esse amor que chegou pra ficar, preencheu viveu? O vazio que eu tinha. É que viveu saudade da Terra Firme, um te amo. Bora, Fefe! Antes no meu coração. Como é que é, meu irmão? Eu quero teu mundo guardar. Meu Bob Varejeiro! Eu deixo. E a nossa dama do amor. Nada contigo. Bora, dama! Te quero assim, mais perto de mim. Ei! Grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Vando Fox! Gente boa! Via com o que se preocupar. Amigo Gê, tá com a gente, bora Gê! O futuro era o presente. Bora dançar, prefeito, vamos lá! Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você, e nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Alô, Tio Pé! Tem de nossa amiga Kelly com a gente. A galera que comanda a coxilha da pedreira. Vai, meu irmão. Que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acabe, o amor não morre, não. Nós vivemos muito além. Um abraço, meu amigo Denilson. O Genilson, lá de Tupanema. Alô, Genilson, um abraço a você do Michel aqui, ó. Também no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância, nada vai mudar. Opa! Que nos faça sentir uma nova paixão. Alô, Dedeco do Luke Show! Não acabe, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre. Vai! Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Olha a nossa equipe do Sal, tá com a gente aqui do ladinho. Os Cabas da Matina. Alô, Caba. Olha o Michel, olha o Miltino aqui. Os soldados velha guarda, meu irmão. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Meu parceiro Wagner. Alô, Wagner. Hoje esse cara é seguidor, meu irmão. Olha aí a charcuta. Bora, charcuta. Te convidar pra sair. Olha, mais tarde, Michel, no aniversário lá do Valdo, do bar do Valdo. Mais tarde o dia Michel vai estar por lá tocando umas 5 ou 6 horas da tarde, tá? E de lá a gente vai pra Avenida Show. E da Avenida Top Show. E da Top Show, Porto de Marés. Meu irmão, eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um. Bora! Viver sua vida. Bora, Dinaldo! Sonho separado. O Ednei. E a gente também esqueceu, foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Olha quem tá comigo, meu parceiro Farofa. Esse cara que é velha guarda nas festas de aparelhagem. Alô, Farofa! Só eu. Michel tá, ele vai lá. A falta que você me faz. Fala, farofa, amanhã tem turnê amanhã. O medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei. A falta. Olha, sábado que vem, gente. Tem o aniversário do Promoter Canela Promoções. E ele falou que vai distribuir calcinha, só calcinha novas, lacrada, para as mulheres, viu? Vai jogar no pisão. Calcinha para as mulheres. Alô, Canela, Palácio, sábado. E o Michel já tá por lá. Paulo André, o homem do carro vó, chega na nova vinheta. Para Gouveia. Hoje acordei com saudade, pensei te ver. Cineral. Te convidar pra sair. Pra onde? Pra qualquer lugar. Olha a diretoria do Velho Sago, a gente. Te abri meu coração. Alô, te amo. E dizer que eu te amo. Bora, te amo, bora, te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz. Medo que o vazio traz na minha vida sem você. O Ailton Simone, tá aqui com a gente, bora, Ailton. Nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Bora, digital! Amo você. Tá passando o Bruninho digital com a gente. Vamos lá! E aí, Apolo, qual é a parada? Não faz mistério. Paulo André. Com você eu vou fundo pro que der. Olha, Tieto Neto com a gente, hein? Bora além de presente. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Carro forte. Tanto faz. Do som do amor. O que passou, passou, não importa. O som ficou do amor. Do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo. E dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. E vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei. Vamos lá! Mas não foi tanto assim. Olha, meu tio, né, o espanhol tava lá no Caribe espanhol, olha. O resto tanto faz. Tá com uma coroa. Eu te amei do começo ao fim. Atenção, garçom, trazer Budweiser. O balde de Budweiser aqui pro Paulão. Paulo André. E aí? E assim sem maldade. Oi. Nunca te amei. Bora casar. Você foi mais um caso. Bora, Gouveia. De amor. lindo, já transou? Transei. É igual antes daqui. Gosto da vida com que ela traz. Só cheirando, né, Junino? O do Apolo. Você foi perfeita. Eu fui demais. Agora dá um tempo. Foi coisa de momento. Não mais. E aí? A gente se engana. Nem sei porquê. Até te esqueci. Bora, Dinei! Mas depois que sai da cama, prestação, já não tem mais nada a ver. Olha o Bragança, o rei do açaí. Tá com a gente, o Bragança. Ouvir isso de mim, mas olha, eu te juro, não podia imaginar. Olha o Bill da Nike e o presidente Ando, o velho Sal, tá com a gente. Bora! Não podia imaginar que tudo terminasse assim. Tirar de dentro. Bora dançar com a mão. Primeiro sabadão do amor. Olha aí, ó. Meia noite no meu quarto. Ela vai subir. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Conta, Canarinho, conta. Um abajur cor de carne. E presta senha. E um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. E aí, menina? Menina, veneno. Chega no bagaço, meu parceiro Negão. Tá na final, né, Negão? Que rocha. Em toda cama. Alô, Fabiana. Só dá você, só dá você, só dá você. DJ Michel. Oh! Amigo Abacate com a gente, o Abacate! Os dançarinos! Cadê o Max? Tá aí o Max? Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Meu tu... parceiro Boca, o irmão do Lazico do Guamá. Bora, Boca! Você, só dá você, yeah. Te peço amor pra não chorar. Bora, Sal! Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Ei, ei. Às vezes, quando está comigo, amigo Jean do Sal! Alô, Jean! Um abraço do Gago aí, ó. E não quer parar. Oh, oh, oh. Bora, Josiane, lá do Açaí Som. Eu queria ter asas pra voar. você. Você me chama de bandido. Alô, Charles. São coisas que eu não vou responder. Fala, Charles. E o Paulo André, o que, que ele é? Bandido. Ah, bandido. Falando bandido, bandido, olha quem chega. Gabi do Rock. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vou. De Rocha, muito obrigado, olha. Bora do rock! Vem me ensinar como se amar. Claro. Vem, me faz feliz em minha cama. Bora, Silvia! Diz pra mim. Ela gosta, ela dá valor no trabalho do Michel. Bora, Silvia, tamo junto. É do rock. Meu amor, quero você num longo beijo. E aí, Ananda? Ai, charcuda! Diz pra mim. É do Guamar. Olha mais tarde o Michel aí no Bar do Valdo, viu, gente? A partir de 5 da tarde, fazendo uma onda. Bar do Valdo, muita gelada, olha. Por isso que não tô bebendo hoje. Amor e loucura. E aí, farofa? Amor e loucura, amor, amor. Bora, gordo. Boquino do Guamá, 24 horas no ar. Beleguá. Queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você um longo beijo. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Brotam raios quando luas num sorriso cativante. Olha a serpente. Encurtando mais distante. Para, Caboclo, 48 horas. Mais lua, já é, meu irmão. Tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Essa galera do Açaí Show com a gente, boa Douglas. Olhos. Fala, Josiane! Tá por aqui, meu irmão. O Bob e a Dama. Tá aqui, ó. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez. É, que até doido. Que meu dizer. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Atenção, pelado, chega mais pelado. Estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz bem. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Fala, Gouveia! Tens garras de carcar. Amiga Suzy Gouveia com a gente. Corpo de. Sempre quando pode estar com a gente. Curtindo aquele baile do amor. Olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. Vai tocando aqui na prefeita, na manha, na qualidade, o baile do amor com Michel. Vamos lá! Ela é do Sal com a gente. Alô, Dinei! Tudo que você presente, eu sou. Fala, Paulo André. É a loucura do momento em nossa cara. Vai, charcuda! Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Bora, boca! Eu andava entristecida e te amava. É teu irmão aí? Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Nela em que eu sorria, você chora. Bora dançando! Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória. Natália, o preto da Tibó com a gente. Tá por aqui com o Michel. Naquela noite pesada, eu andava entristecida e te amava. A solidão vai embora. Na janela em que eu sorria. Amigo Carlinho, a Nayara com a gente. Por aqui, terra firme. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada.

você. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei. Para, parceiro Boca. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica por favor. Oi. És feita pra mim, não pode me deixar. Para do sal! Minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor. Amigo Gag, além de presente com a gente. Nosso casal DJ por aqui. O Bob e a Dama! Tô aqui! Curtindo o Sabadão do Amor. Quadra da prefeita, meu irmão! Vamos lá! Foi tão ruim! Ei. Deixou. Olha o garçom. E me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Saudade apertar, eu vou querer te ver. Oba! Já não faz mais sentido. E aí, Dinei? Tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. De amar pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer, que eu sou de você. Oh, do Velho Sal, já saindo fora. Obrigado a todos vocês, tamo junto, meu irmão. Velho Sal! Sozinha na cama. Nesse quarto. Valeu, meu parceiro Zé Castro. Amanhã Souza Castro, obrigado, meu irmão. Além. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão, alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Garçom Canarino! Olha aí, Canarinho, segunda-feira, a volta do Palácio. A volta da ressaca no Palácio dos Bar. Obrigado, Gago. Lindos momentos. Olha o Gago. Agora. Sussurra seu nome. Tu é fresco. Preciso encontrar de uma vez. Esse homem, se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Pra recordar, vamos lá. Outra vez você diz. Precisa partir, mas eu mantendo. Bora, Bruninho Digital! O que vai tá chegando o seu aniversário! Conversa, escuta-me. nesse instante me peço com você tão distante. Não acredito. Olha, damas e as patroas. Agora, né? Acredito que você vai voltar. Ó. Oh, Berta, escuta-me. Te amo. Volte! Volte pra mim. Amada Valor, guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Valdinei! Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Olha, casal DJ do Açaí Som. Só vai quando tocar a última mesmo. Mais uma vez. Salva, salve o meu amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querido. Bora, Suzy. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu. Daqui a pouquinho, Michel, lá no bar do Valdo, aniversário do patrão Valdo. Depois de lá, Avenida Show, antigo remanso lá na Sacramento. Aniversário do Américo. E depois de lá, a gente vai até a Top Show no Augusto Montenegro. E depois da Top Show, a gente vai aí pro Porto de Marés. A gente finaliza. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. E a reta final chegando! Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudade. E aí, meu irmão? As canções. Olha o garçom comprido! Podem até dizer que sem você não sei viver. Bora, Jean! Mas vou brigar se alguém. Hélio Brunino digital com a gente. Olha a conveniência. Se de madrugada eu passo correndo. Ei, logo começo. O supremo som do amor. DJ Michel. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Já me vou. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Reta final da prefeita. Quem souber minha história para os outros. Saudade. Brigo com o mundo. Enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Faça o que você quiser. favor. Eu preciso do seu amor, eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga, amigo Fernando aqui com a gente, chegando aos 45, 46, 47, 48 do segundo tempo. Os acréscimos. E aí, Fernando? Foi salmo, já. Briga comigo, mas não vai embora. Reta final. Obrigado, Guamã! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Mas dizem, né? Dizem que o seu... Alô, bonitão! Voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto... O homem de Barcarena com a gente. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. O que ela vai fazer? Vai trair um marido em plena lua de mel. Reta final, reta final. Bora ver, Paulo! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. A sua amiga dama! Olha, a dama! O mundo está... Ela e Bob Varejeiro! Seu cartaz está aumentando. Aleja melhores! Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Da vergonha. Casal DJ! Tá com saudade desse casal aí. Galera do Açaí Som. Meu parceiro Douglas, o cabeção. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fé. E aí, a bola? Vai trair o marido em plena lua de mel. Quando tu me beijas queimar, faz em fogo o coração. Alô, gordo! E o meu DJ bonitão! Nesse amor, nessa paixão. E pois teu corpo tem fogo, joga água nela. Nele eu quero me quitar. O teu beijo tem um gosto e eu mais quero é gostar. Ainda por aqui, Paulo André, e a chama, o homem do carro, que queima forte, não vai mais se apagar. Paulo André. Pois tu és minha todinha. Reta final, meu bem. Vai! Teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. E aí, Ednei? E eu mais quero é Bruninho Digital com a gente lá da conveniência. E a chama que queima não vai mais se apagar. Ele é Diana, bora Diana! Pois tu és minha. Lá vem minha última. Todinha, meu bem. Como é bom falar com meu amor a sós. A minha última! Como é bom beijar. Aí, gordo, bem que tu não tá bebendo, meu irmão. Tchau, tchau, tchau. Quanta alegria eu sinto em ficar assim. Eu bem pertinho dela, ela perto de mim. E aí, Fernando? Velho tempo que tu seguiu, Michel. De amor eu vou falar quando a noite chegar. Não quero nem saber se vai haver lua. Vai, Apolo, vai, Apolo. Eu quero lhe abraçar. Vai, Apolo, vai. Calor, no claro ou no escuro, isso é parte do amor. E se alguém vier dizer. Dizer o que, Reginaldo? Que eu não posso. O quê? Beijar assim. E o quê? Guarda, eu vou chamar e vou mandar prender. Valeu, Suzy Gouveia! Pois esse cara é louco, pode até morrer. E antes de morrer, também pode matar. E falar do amor é um crime de amargar. Como eu vou falar com meu amor a sós? Como é bom beijar, ouvir a sua voz. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. A gente vai ficando por aqui. E a nossa última. Valeu, prefeita. Primeiro sabadão do amor. E se alguém vier dizer. E aí, Gouveia? Que eu não posso. Bora, Gouveia. Beijar assim. Só no caqueado, Gouveia. Guarda, eu vou chamar e vou mandar prender. Pois esse cara é louco, pode até morrer. Antes de morrer, também. Meu parceiro Cabeção, Açaí Som. Agora o açaí tá mais grosso, hein, meu irmão? Obrigado, Josi. Fala do amor, eu tenho que amargar. Mas olha que onda desse cara. Fala só porque eu estava. Sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021, original, com apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de saudade do Pará. Carroça da Saudade, Ubi Saudade, Príncipe Negro Retro, Cineral, O Som do Amor, Tupinambá Saudade e Pop Saudade 3D. Início 4 da tarde, portaria liberada até às 8 da noite. Fest Saudade 2021.